gosto dela e vou continuar falando nela. Penso nela mais do que em qualquer outra pessoa. Gosto dela e vou continuar falando nela. Penso nela mais do que em qualquer outra pessoa. É uma febre sem cura, fissura, não tem mais volta. Sou dependente e viciado. É minha onda, é meu barato. Censuram, não vou alimentar. Não nego, nem vou me entregar. Sou militante, simpatizante. É minha arma, é minha bíblia, minha bandeira, é o que há. Gosto dela e vou continuar falando nela. Penso nela mais do que em qualquer outra pessoa. Gosto dela e vou continuar falando nela. Penso nela mais do que em qualquer outra pessoa. Mas quem desdenha quer, não vendo, nem vou facilitar. Sou componente da alegoria. É minha ala, minha harmonia. Flutuam no céu estrelas, desejos realizados. Sou dessa gente, dessa vertente. Qualquer outra pessoa.